para afastar esta tristeza, para iluminar meu coração. Falta-me bem mais, tenho a certeza, do que este piano e uma canção. Falta-me soltar na noite acesa o nome que no peito me sufoca e queima a minha boca. Falta-me soltá-lo aos quatro ventos para depois segui-lo por onde for, ou então dizê-lo assim baixinho, embalando com carinho o teu nome, meu amor. Porque todo ele é poesia, corre pelo peito como um rio, devolve aos meus olhos a alegria, deixa no meu corpo um arrepio, porque todo ele é melodia, porque todo ele é perfeição. É na luz escuridão. Falta-me dizê-lo lentamente, falta soletrá-lo devagar, ou então bebê-lo como um vinho, dá força para o caminho, para quando a força faltar. Falta-me soltá-lo aos quatro ventos, para depois segui-lo para onde for, ou então dizê-lo assim baixinho, embalando com carinho o teu nome, meu amor. Falta-me soltá-lo aos quatro ventos, para depois seguir-lo para onde for, ou então dizê-lo assim baixinho, embalando com carinho o teu nome. Mm-hmm.